555 PIS, está livre, pouso autorizado, 510. Ciente, livre, pouso, 590. Mapa Neco. Alfa. Ok, continue em Alfa and the report before taxiway Juliet. Taxi Juliet, Main Nipple, and report taxi Lima. Trip 5 no 5, solo is 1 no 5, libera a pista imediato, à direita na minha escuta, Alfa Kilo, pátio 3. À direita, Trip 5 no 5. Salvador, Chané 6224, câmbio? Só um minuto, Chané, só mais um minuto, Chané 186. Desconsidere, Chá. Autorizado, 128. Bem, a nível pouso. Oi, Salvador, boa noite, 3178, uma milha de cena, baixar travado. Número 2, São Marinho, pista livre, traça à frente um Boeing, o 3178. Salvador, Chané 6224. Na escuta, prossiga. Confirma com a saída prevista para Salvador, senhor. Aracaju, Pucajama, Apojama, Aracaju. Entendido, vai ser Puca, Jambo. Sim? Isso, Pucajama, após Aracaju. Gente, Pucajama após Aracaju, aguardando autorização, então, as suas contas. Isso, chame em 186 para autorização, já estou sendo o tráfego. 186, vai chamar então, vai chamar então, valeu, bro. Rodou o Chané 6224 para cópia. Entre o tráfego 6224, só um minuto para cópia. Já aprovado 190. Valeu, parceiro. Solo 17, libero de imediato, táxi na minha escuta, prossiga via Alfa e reportando da Juliette. Libera na e Alfa, reporta da Juliette, gol na 0. Delta, continue táxi Lima, Mike, report táxi Quebec. Cabeceiro, 3178. Pista livre, pouso autorizado, agora 5-7. Livre, pouso, 3178. 09. 209, com o fisco sem do tráfego, chame 186 para autorização. Prepara a DEL. 186 DEL, obrigado. boa noite, Azul 4209. 360 já aprovado, número 2 copa, só um minuto, para da El, Azul. Sente. Chanel 6224, tá pronto, cópia? Tio. Aracaju 90, decolada 10, curva esquerda, descida Pucajamo, após direto Aracaju, 5463 transponder, controle 198. Então a saída Pucajamo, após direto Aracaju, decolada 10, curva esquerda, nível 190. Transponder 5463, controle 198. Confere, portão 01 na pula, destino contrário para posicionar. Chamará. Tan 3178, Solar 20, de direita, na minha escuta, prosseguindo via Alfa, repórter da Juliette. Prossegue via Alfa, repórter da Juliette, Tan 3178. Vem na VFD, tá com a segunda, o Sérgio Trindel, está? Libre Figures. Bono 076, prossiga Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, Bono 076. 3178, Juliette, portão 09. Juliette pro 9, 3178. Azul 4209, para cópia. Pronto, cópia, é, o 4209. Confins, 360 aprovado, rota Leda, Bridge, Episoluno 6, decolada 10, curva pela direita. Seguindo no perfil da Dael, Leda, após Leda Bridge, intercepta a primeira aerovia, Pesoluno 6, após sair conforme o plano. 5462, código transponder, controle da Terra em 192, cima 8. Confins, nível 360, decola da pista 10, curva direita na saída da Dael, Leda Bridge, Pesoluno 16. Transponder 4562 e 191 é o controle de Salvador, Azul 4209. Papagino transponde ao 5462. 5462. Azul 4209. Confere, portão 8, chame quando pronto para o puxa acionar. Obrigado. Good evening, Europa 083, descend 4000 feet, can 81013, long arrival. Tan 3305. 3305, Salvador, tá melhor do mundo, Recife, 330, tá pronto, Cotos? Tá pronto, você. Salvador, Recife, beleza brasileira, alta via Peruski 58, decola da 10, curva esquerda. Prefeito da Pucajamo, transição Caju, 5455, código transponder, controle opera em 199.8. Confirma o nível? 330. Recife 330, Peruski 58, decola da 10, curva esquerda, Pucajamo, a Caju. 5455, transponder, 198, controle, Salvador, 3305, tá certo. Tava no 5. Cliente, confere, portão 05, chama o quanto pano para o puxa acionar. Graças, chama. Controller, Italy 408, we are resuming navigation to ITAP. Hey, Italy 408, turn left here on the radar vector 055 to intercept localized course. Descend 2000 feet, QNH 10013. 055, intercept localizer runway 10, descending 2000 feet, QNH 10013. Hey, Italy 408. Controller Italy 408, do you confirm QNH 1012? 1013. Copy 1013, thank you. Na pulso de acionamento, tá no gate 01, aqui o Wolf Xavier 6224. Capone, autorizado, chame táxi. Toma lá, boa. Europe 083, descend 2000 feet, QNH 1013, clear, left, arrival, and report establishment. Clear down 2000 feet, QNH 1013, clear for AOE 10, and we'll report establishment, Europe 083. Control, Air Italy 408, are we cleared for the procedures, ILS X-ray? Yes, you are cleared, Air Italy 408, report established. For the ILS X-ray 10, we report established, Italy 408. Salvador, 3305 da Tão, da puxa acionamento com 5. 05 tem lixo para acionar, portão 05, chama táxi. Levando a aeronave da Bianca para o pushback, são 3305. Establishment locker, Italy 408. Italy 408, complete approach and call tower 18.6. Complete the approach 118.6, Italy 408, bye. Bye. Com 84 a bordo, autonomia de 2 horas e 6, alternando Salvador. India Alpha, reporte pronto, espera pronto, 1003, Major. Ajuste padrão, reporta da ponte para B10, pronto, 6224. Tower, good evening, Air Italy 408, establishing locker 110. Air Italy 408, report crossing watermark. We report crossing watermark, Air Italy 408. 408 clear to land runway 10, wind 120 degrees with 10 knot. Clear to land runway 10, ready for 408. Feedback acionamento azul 4209, está no portão 8. Brisa à noite, hein, Sax? Feedback acionamento 4209. Dois, dois, quatro, a Lima tem. Salvador, está 3305, solicitamos o táxi a bordo 8-3, autonomia de 4 horas e 27 minutos, alterna Natal. Juliette Alfa, reporte pronto, ponto de espera, Mi 14 no ajuste. Juliette Alfa, ponto de espera da reportagem, 3305, Mi 14. BOB 83? BOB 83, no seu 3305. Elite Telefone 08, Underground 37, Tom White Taxi, Lemon Frontis, continue na NASA, and report before Taxi Juliette. Continue on Alpha, we report inside taxiway Juliet, Italy, before Juliet, Italy 408. Alfa, reporte pronto, ponto de espera, 1014 no ajuste. É 224, linha de decolagem, 90 com 10. É, 224. 050, chegada Mari. Europa 083, full established, ILS 10. Europa 083, complete approach, call tower, 18.6. 18.6, 083, bye-bye. Bahia, good evening, this is Europa 083, 9 miles final, runway 10. Good evening. Air Europa 083, continue approach and expect runway vacated. 083. Decolador 239 Salvador, controle 698, bom voo. 798, até a próxima. Delta 083, 3110, wind is 100 if 10 knots. Clear to land runway 10, Europa 083. Quando sai da PUCA? Presente proa de Aracaju 6224. Após o 330 da Europa, me mantém. Após o pouso da Europa, me mantém. 3305. Rio 5972, só um minuto para autorização. É, 320 já aprovado, porém o centro Recife não possui seu plano, só tem seu plano aqui no meu sistema. O senhor sabe informar onde foi feito o seu plano? Já informando de antemão, é, Galeão e RJ estão com controle de fluxo. O Rio 5932, só um minuto. Aproxime Juliet, peraí, por joinha. Juliet, o Tio Gate 07. Juliet, stand 07, peraí, peraí, por joinha. Centro azul, mantendo ponto de espera. Até. Europa 083 on the ground 43. Turn right taxi, remain frequency. Continue in Alpha, Juliet, UTU gate 10. On the right, maintain this frequency, Alpha Juliet gate 10, Europa 083. Gate 408, your gate is 07. I do confirm 07, they're going to.